Alô, alô. Se oriente, rapaz. 2012, desorientado. Nesse instantâneo. Cheguei na praia, já ouvi no jazz. Itacoatiara tá com os nove pés. Cuidado com a vala, ela é assassina. Não adianta bater os pés. Vão os dedos, ficam os anéis. Vão os falsos, ficam os fiéis. Fuma maconha, fez uns deadlock, descarga estafari e fala. Vou prometendo, eu sou com 10 merés. Força é minha, da sorte ao revés. Estratégia exata, já com 8 anos. Meu avô me ensinou como se joga. Não assino contato, nem invento papéis. Não evito contato, aproveito o viés. Em larga escala, no mundo da fala, cementa a frequência dos decibéis. Hip hop, reggae, lá no convés. Viajar, atar, os canamarés. Frutando do bem, é da noite da mina da rima e de coquetéis. Na Lapa à noite, doideira de tribo, maluco, polícia, cheirado, mendigo, gatinha, traveco, rastafa de gringo, todo mundo louco e interagindo. Mix cultural, mix cultural, mix cultural, tudo cultural. Derrada, alcoolismo, favela, domínio, de um turismo sexual. Watch doideira, gostada, playboy, porrada nentada com um dos bonjóis. Enquanto na serva, você não fuma erva, com a boneca da tectoy. Entre indioque e de Niterói, com máximo respeito aos criadores, com máximo respeito aos originais, com máximo respeito, máximo respeito. Aos verdadeiros, com máximo respeito. Aos pioneiros, com máximo respeito. Augusto Spago, com máximo respeito. Máximo respeito, máximo respeito. Orienta o tipo os alemães, portando vários alemães. Tudo é questão de lápides, convicções são cárceres. Orienta o tipo os alemães, portando vários alemães. Tudo é questão de lápides, convicções são cárceres. Sem devagar ou rapidez, com zóio tipo um japonês. Tranquilo, espero minha vez, nervoso conto até três. Tipo aramês, homem bomba paquistanês. Cuidado, vão explodir MCs com as suas contas do mês. É tudo um jogo de xadrez entre os MCs DJs, criando suas próprias leis, coroando seus próprios reis. Terrorismo, embriaguez, loucura e insensatez, insanidade e lucidez. Cuidado, vão pegar vocês. Oriental tipo os aramês, portando vários alemães. Tudo é questão de lápides, convicções são cárceres. Oriental tipo os aramês, portando vários alemães. Tudo é questão de lápides, convicções são cárceres. Vários alemães, tudo é questão de lapidez. Convicções são cárceres. Com máximo respeito aos criadores, com máximo respeito aos originais, com máximo respeito. Máximo respeito, máximo respeito aos verdadeiros, com máximo respeito aos pioneiros, com máximo respeito. Augusto Spago, com máximo respeito. Máximo respeito, máximo respeito. Fazendo som no meio dessa confusão. Cada um com sua trilha, mas na mesma direção. São meia-noite e tantas aqui em frente ao som dondon. E o beat bate forte no peito junto com a pressão. Presente, tô sendo convocado pra uma onda de repente. Do tipo de chamado que vem de dentro da mente. É que subitamente três saxofones começam sagazmente com dois violões. E nessas horas me pergunto pra quem microfone. E não é difícil perceber. Conjuntivite, com máximo respeito. Foragem de Kid, com máximo respeito. Vitão da banda Totequim, com máximo respeito. Máximo respeito, máximo respeito. Pedro Pedrada, com máximo respeito. Chino e Geninho Beatbox, com máximo respeito. Esse instantâneo Oriente, com máximo respeito. Máximo respeito, máximo respeito. Muito obrigado.